noite é nossa, meu bem, meu bem. Hoje a noite é nossa, meu bem, meu bem. Se você não namora, quero ver você ficar. Vem me pegar, vem, vem, vem me pegar. Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar. Oh, vem me pegar, vem, vem, vem me pegar. Se me der bola, eu não vou deixar passar. Hoje a noite é nossa, meu bem. Pode chegar que não vai ter pra ninguém. Oh, oh, hoje a noite é nossa, meu bem. Pode chegar que não vai ter pra ninguém. Oh, oh, oh. A noite tá linda, olha pro céu que ela convida. E será muito bem-vinda pra dançar, curtir a vida. Viver a liberdade, se lançar nessa cidade. Sentir a felicidade, você vai, vai, vai. Eu vou colar, eu vou na noite com você. Vou dançar, vou pra beber, o som que vai rolar. Vem, me joga o teu balanço. Dá um jeito na tristeza que a alegria quer ficar. Vem, não demora, traz o teu corpo, rebola. E se você não namora, quero ver você ficar. Vem me pegar, vem, vem, vem me pegar. Eu tô solteiro e ninguém vai te segurar. Oh, vem me pegar, vem, vem me pegar. Se me der bola, eu não vou deixar passar. Eu te amo. Hoje a noite é nossa, meu bem. Pode chegar que não vai ter pra ninguém. Hoje a noite é nossa, meu bem. Pode chegar que não vai ter pra ninguém.